começando aqui as transmissões do dia 14 de março de 1982, domingo. Da Silva Rádio Araponga, veículo do YJ 215.510 km, a mais popular emissora do norte do Paraná. E convidamos a todos para amanhã, às 5 horas da madrugada, o seu rádio voltar a ligar na programação eclética da RA, com muita música sertaneja, brasileira e internacional, informações de esporte e notícias. Tudo produzido com muito carinho e amor para chegar até você. Tenham todos uma boa noite.